cheirar teu cabelo, enquanto minha mão passeia com zelo pelo corpo, um calor febril. Vontade de rasgar a roupa mil. Temperatura máxima no meio da sessão da tarde. Instinto, prática, sem fazer alarde. Ser teu rei, edredom, dá play no som. Diminui a luz, tá bom. Fascinante como Sumatra. Velocidade que a gente vai de Djavan a Mr. Catra. E depois, mais um eu viro fã. Tua perna treme, se enrosca a minha. Respira ofegante e a voz baixinha. Tua cabeça roda, doida, sabe? Zoom, zoom, zoom. Dedos se entrelaçam, corpos viram um. E... precisava ser dito, um gemido no ouvido, um beijo no umbigo, indo mais além, segredo mundigo. Vem se achar nos meus abraços, brindar com arranhão, que eles apertam de arrancar pedaço. O problema é solidão, posso ficar até cedo, vingar teu medo, usar meus dedos. E eu amo quando você dá um motivo pra eu ficar mais. Prende pelo toque, gosto pelo cheiro. Minha vontade é te entregar dias inteiros intensos. Memória, notar que faço amor como quem faz história. Na cama, no sofá, no muro, qualquer lugar, no chão, terreno baldio, quarto vazio, aí, aqui.